pode voar Dael, da Prudente? Afirmativo, Cruz, Dael. Obrigado. O Azul 4206. Azul 4206, autorização nível 370 para Recife. 37 Recife, informação está sendo atualizada, será Romeu em mais um minuto. É, temos a Quebec. Pegue a Romeu aguardando, cópia o 4206. Acho que deve ter mudado seu horário. Ah, ok, então estamos na escuta para corte, 370 Recife. Correio 35219, está pronto para espera como número 2. 5219, mantém o ponto de espera. Uno 755, vento 160, grau 059, autorizado a decolagem para cima zero. Livre decolagem da 10, gol no 755. Zero Tchutchu, Cleatex vai a Menei para Índia, Alpha, Altimetrizão 016, Old Shot Tower 118-16. Frequência livre. 6, Portugal 082, muito obrigado. Nada. Minha 314 ali mantém pista no zero. Mantém no zero, acho que não é minha 314. Zero 77, FD 330 com Portugal. E o Aclia Start. E o Push on Gate 10. Ok, Condo 077 after the Portugal, we are cleared to start a push deck at 10.0, Condo 077. What motivo? Logo em seguida já concentra para a vitória da conquista, não precisa pro ALF. Por mim, tudo bem, 5241, pode seguir, manter a proa até o terminal e reporte passando 150. Isso a gente vai manter, muito obrigado, 5241. Cancele o gol 1755. 1755, contato na decolagem, sub mantenha, o nível 360, saída da EL. 360 da EL. 1601 vai prosseguir para 2010, ajustado em 10, Bono 6, reportagem estabilizada. 2000, 10, na meia atualizada LF, Bono 601. Vamos embora. 3145. Pode dar o bridge? Aguarde, 3145. Aguarde. Estou no zero. Golf Vitor, prossiga. Ali mantendo 05219. Citando o reboque da aeronave da remota 12 para a ponte 4. 10016. 5 mil pés na proa de Itape. Obrigado. 3145, chame Recife, em 1251, alternativa 133325 e solicite ao mesmo proa de bridge. Afirmativo, 351-3325, boa. 8, decola da 10, pula esquerda, saída Uca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponde 5410. Autorizado a Recife, então. 390, Upper 190, Portinga, Tapucaru, 7298, 5410. Boa noite, 56, correto, reporte pronto. Boa. 5219, Ventura 60, grau 059, autorizado a decolagem da pista 90. Autorizado a decolagem 05219. Zero to zero, on short. 10 ready, 30 minutes. Portugal, 0 to 0, you're clear to line up and maintain runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 022. Zero 4206, cópia. Prossiga. 4206 autorizado para Recife, nível 370, na Perisque 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1208, transponde 5414. 370, superior Whisky 58, decolamos da 10, curva esquerda Puca, Aracaju. 208, controle na saída 5414, transponde. 206, correto, reporte pronto. Para o push e acionamento. Na remota 8, chamaremos quando pronto. Controle ao trip 5219. 5219, contato na decolagem, suba ao 200 na saída arbor. 200 na arbor, se autorizado ou liberado da restrição de 10 mil? Qual a razão que vai entregar na subida, 5219? Entre 1000 e 1500. Copiado, 5219, prossiga sem restrição. Sente, grato. 5241, trip, Recife agora, em 125, corrigindo 1260, alternativa 128.8. 1260288, trip 5241, bom trabalho. Bom. 1612, no 2, né? Prosseguir para 2000 pés, pode desconsiderar a restrição em TAP. Voo no 6 no 2. Gente, descendo para 2000, sem as restrições, voo no 6 no 2. Ah, 30 seconds, maybe. Ok, thank you. You're welcome. You're clear to take off runway 10. Green for take off runway 10, final 022. Muito obrigado. Golf Vitor, estimado para o senhor inicial, seu reboque é mais 5 a 10 minutos. Positivo, Golf Vitor, gente, obrigado. Portugal 022, airborne at 29, and departure control and frequency 120.8. 120.8, Portugal 022, muito obrigado, boa noite. Oi, Salvador, Golo 601, 2 milhas para o externo estabilizado. No 601, reporte baixado e travado. O vento 150 graus 05 mais, aguardando a autorização de pouso. Certo. Táxi, o trip 5415 com 52 a bordo, 415 de autonomia, alternativa Salvador. 052, eu perdi? Firmo, senhor. 5415. 5415 via Pátio Índia, ajuste no 0, no meia, 1862, ponto 0. Via Bahia Pátio Índia, ajuste no 0 no meio, no ponto de espera 118.6, 54 no 5, grato. Sana, embaixo travado, agora 601. No 601, tráfego avistado, ventando 50.096, autorizado pouso pistão no 0. Autorizado pouso na pistão no 0, agora 601. Vai chamar Recife, frequência 12685, alternativa 12545. 12585, 2545, boa noite. Boa noite. Boa noite, trip 5405, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. 5405, mantém o ponto de espera da 10? Desloca a aeronave na curtíssima da 10? Afirmo, 5405. Após a mesma, ali mantém cabeceira no zero, preparando-se para a decolagem imediata 5-14. Após a linha mantém preparando para a decolagem imediata 5-4-5. Firme, último aeronave, chama a torre. Sobre a down, com 12-7-7-8-7-3. Via Apron 1, in and out phone, holding point, runway 10, call tower, 1186, the Q&A is 1016. Okay, come to 777-6, via Apron number 1, 4-6-3 Alpha, to hold short runway 10, and entering Alpha tower 186. Variares, essa pronta a decolar. 5-4-5 a linha e mantém aguardando para iniciar a decolagem. Linha mantém, 5-4-5. Voo no 601, solo aos 33, livre à direita, ao livrar solo 1 da zona decimal 9. Direita 209, agora 601. Aumento na posição. Agradeço. Solta 3567, está no 1, chega até quando mesmo. 567 no 01, irá aguardar. Já autorizamos a aeronave no setor, número 2 no setor. Ok, está aguardando a autorização. Alfa Salvador, agora 601, livrando. Livrou, prossegue Alfa, reportando, seu Juliette, chegou 601. Chamando seu Juliette, agora 601. 373, desça para 4.000 pés, chegada Bonf, ajuste 10 no meia. 4.000 Bonf, 10 no meio, ajuste no 273. No meia, Cogenon Chené, 6143, prossiga para 2.000 pés, reposta brisada no LS. 6143, autorizado em LS, então descendo para 2.000. Aproximação, torre 1186. 118 decimal meio, gol 1612, grato. Vai chamar o controle 208, 5415. Torre Salvador, é o gol 1612. Estabilizado, ILS X-ray da pista 10. No 1-2, continue a aproximação, reporte baixado e travado. Vento 160 graus, 062 ou mais. Reportará. 5-4-1-5, contato na decolagem. Segundo mantém 1-160, saída da El. Livre recepção para 1-160 na saída da El, 5-4-1-5. No 601, Juliette para o 05. Juliette, prossegue ao 5, bola 601. O 5415 mantém a saída. Vai manter a saída, 5415. Na próxima, hold point, runway 10. Tá ready. Condor 077, mantém hold point, runway 10. Holding short, runway 10, Condor 077. No 1-2, baixou e travou? Vai, chave travado. No 1-2, autorizado pouso piscina 0, vento 1-60 graus 05 mais, que nega no 0-6. Autorizado pouso, gol 1-6, 1-2, é 1-0-6? Afirmo, no 0-1-6 o ajuste. Graças. Golf Vitor, no momento não será possível, senhor, iniciar o rebote. Nós estamos com o pátio 1 entre as posições 1 e 4 congestionado, ok? Então aguarde, mantenha a posição aguardando, estimada aí dentro de mais 20 minutos. Ok, eu chamei só para avisar que não cancelamos aqui o rebote, ok? Vai sair daqui mesmo, aeronave. Obrigado. Salvador, o azul, 4206 na remota 8, respeito acionamento. 206 no pátio 3, livre. O pushback chama para o táxi. Chamará para o táxi. Salvador, boa noite, WebJet, boa tarde, WebJet 6720, informação meu. 6720, boa, Galeão 360, copia? 94. 360, Galeão 360, via Pêsulo 10, após chegar ao aeroplano, decolar 10, curva direita, saída é a da El Leda Brice, o controle Salvador, opere 1208, aciona 5422, cotejo. Galeão 360, Pêsulo 10, decolada 10, curva direita da Eulida Bridge, 128, 5422, web 672. Correto, colo pronto, chama em posicionamento no 09. Agora pronto, chama o 672. Ano 6, 1-2, sola os 38, livra a direita, livra a sola 1-2, 1-2, 9. A direita, 1-2, 1-9, eu vou 1-6, 1-2, boa. Salvador, boa tarde, gol 1-6, 1-2, livrou a direita. Livrou o taxi alfa, reportando o seu Juliette, gol 1-6, 1-2. Livre alfa, reportando o meu Juliette, gol 1-6, 1-2. Salvador, o gol 1-8, ia para o táxi, estamos 1-7-8 a bordo, 3 horas de voo, alternando Salvador. Tchau. localizado no 856 para sair via entre Alfa até o ponto Sierra fixa 1-0, quando chama a torre na frequência 186, eu assisti 1-0, 1-6, bom voo. Obrigado, até a próxima. Para iniciar o táxi, o azul 4206, 94 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Maceió. Via táxi principal entre Alfa até o ponto Sierra 1-0, quando chama a torre no 86. Azul 4206, estado no 0-6, bom voo. Para iniciar o táxi, via pátio de carga, o pátio principal, depois a Índio, torre 18, né? 3567, eu solo. Prossiga. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Embraer da sua retaguarda, livre por estacionar seu táxi. Passagem do Embraer, inicia, vai chamar táxi da equipe Mercedes. Nove da Trip, vai chamar o centro Recife, a frequência 1260, alternativa 1228.8. 1260, 1288, grato. Condor 077, you're airborne at 42 and departure control frequency 120.8. Are you calling Condor 077, control? 077, airborne at 42 and departure control frequency 120.8. Thank you, 120.8, Condor 77, good day. Condor 273, passa 6.000 para 4.000. Para 2.010, ajuste 1.0.6, aposta estabilizado no ILS. 2.000 pés, 1.0.6, reportará estabilizado no ILS, gol no 273. Fata, good afternoon, Condor 77. Good afternoon, Condor 077, Cláudio mantém 330, Puka de Pátria. Puka de Pátria, 330, Condor 077. Tip 5415, vai assinar código transponda 5431. 5431, 5415. Controle, boa noite, eu vou passar o Lima pelo Bravo. Vai no lado, chamou o controle? Eu vou passar o Lima pelo Bravo. Lima pelo Bravo, 5-4-0-2. 4-0, e informe sua atitude. 0-2-4-0, está mantendo 0-9-5, está no ponto céu de descida. Desça para o número 510 na proa da rotatória, o Lima aqui no Bravo. Desça para a rotatória. E 4-2-0-6. 6. 2-6. Bruno 856, 160 graus, Mendoza. Não. Isso, 856, livre decolagem, 160 graus, com Mendoza. Não. Livre decolagem, foi. Salvador, boa noite. Oxané 6143 na final, passado travado. Oxané 6143, boa noite. Tráfego avistado, checado trem, pista 10, todo autorizado. 160 graus, minha pouso mais. Altímetro no 0, 1-6. Na 0-6, livre, pouso na 10, 6143. Então, para a nova autorização do pushback, o 6720. Ok, já estamos. O 6720. 85 mil, decorado 4 mil, controle agora 1208. 08, até. Controle, boa noite, no 856 da Gol, decolou na sua. Lá do controle, gol no 856, subiu uma antena 390, saiu da PUC. Subindo direto 390, saiu da PUC, gol no 856, obrigado senhor, boa noite. Mantendo ainda, escuta, boa noite. Mantendo. Solo Web 6720. 6720, já da prova da presença, confirme. Não, negativo, nós fizemos emergência aqui, estão com passageiros passando mal. Por gentileza, solicita ajuda a extrair atendimento médico. Temos que ordenar, um minuto só. Obrigado. 2406, observe o pouso do Airbus da Avianca, após a linha, mantém. Após a aeronave, curta final na pista no zero, a linha mantém azul, 4206. Para o táxi com 1952 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alternativa convida. Então, 3567, autorizado a táxi, Índia, constante a motor de 1186, às 18h09, confirme a pesquisa de bordo, autonomia, alternativa convida. O 0 no meio, ajuste, não é via Índia para o ponto 0 da 10, vamos lá de 18h, vamos lá de novo. 152 a bordo, autonomia de 4 horas e 40 minutos, alternativa é Sierra Bravo, Charlie Fox, convite. Gente, obrigada, não consigo estar chamando, torre 1-1-1-1-1-1-1-1. Você também vai chamar. 1-1-2, prossegue Juliette para 0-2. Juliette para 0-2, gol no 6-1-2. Web 6720, solo. Prossegue. Você está coordenado com a infra-aérea, já está sendo providenciado o apoio previsto para o senhor. Obrigado. Via Foxtrot 1219. Direita, pela Foxtrot 219, após a privada de terra. É. Azul 4206, decolagem autorizada, 150 graus, 6289. Vai descartar, azul 4206. Solo, boa noite. Oxa, né? 6143, livrou. Inferno baixado, travado, 273. 4567, mantém a presente posição. Vai manter. Volo 273, continua a aproximação, em breve da Azul iniciou a laje pista 10, aguarda a liberação. Vento de 150 graus, 6129, altímetro no 06, aguarde pista livre. Parando pista livre, 273. Então 180, é isso, 5-4-5? Sim, ativo. 180, pode poderia? Vai coordenar junto ao centro do Recife. Thank you, good night, Condor 077. Good night. Autorizado 180, 545. Chame o centro Recife em 1251, alternativa 1-3325. Ah, ok, sim.